faz embaixo do lençol. E chega ainda a ter lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que aconteceu, achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim, e ela não me ama, mas eu gosto assim. E a gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar, sem amar. Mas eu gosto assim, e ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Diz. Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar, sem amar. Mas eu gosto assim, a gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra...